Pergunta. Qual foi a maior tranqueira que tu já trouxe pra sua casa? Eita, cara. Se minha mãe tivesse ouvido isso aí, ela ia começar a rir agora. O quê? Digamos que eu era... tipo um gari. Ah, garoto do lixo. Digamos que quando eu era criança, muito menos da metade dos meus brinquedos eram comprados. Cara, tu tá falando com um cara que brincava de pique-esconde no lixão do hospital, cara. Mas... eu brincava no meio de um mato. Sabe que eles cortam o mato e vezes aquele monte assim, grandão, coisa assim. Eu também fui ter essa correria. Ah. Enfim, eu acho que eu tenho como me mensurar tanto de tranqueira que eu ia trazer pra casa. Tipo, eu pegava pernas de bonecos, braços, e acabava juntando um no Frankenstein, que não dava muito certo, carros e não sei mais o quê. Jesus! Eu fazia isso, tipo, todo dia. Então não dá pra... Eu juntava aquela pilha de plástico, de produtos no canto da casa. Aí eu pegava aquela caixinha assim, a minha caixa das minhas coisas, e deixava lá. Minha missão aí, menino! É, o rico tem aquelas caixinhas de brinquedo, que geralmente tá os bonecos, aquela bolinha de borracha, essas coisas. O pobre não, é uma caixa... De papelão. É, e tudo amontoado. Cara, mas... das minhas felicidades foi uma lancheira, cara. Uma lancheira velha. Se não me engano, até no Cio Puff, eu raspei, porque era muito gay. Aí... Gay, jura? Ó, jura que é gay. Era rosa. Aí eu pegava e colocava, cabia praticamente tudo que eu tinha na vida, cabia naquela lancheira. Cara, sabe o... Foi épico demais. Sabe a maior tranqueira que eu trouxe pra casa? Uma coleção de latas. Como assim? Mas, tudo começou com aquela promoção antiga da... Vamos dizer assim, da... Da... Maconha e grude. Como? Tá, Coca-Cola. Sabe, aquela coisa de Copa de 94 que tinha vários. Eu tentei mudar o nome pra não fazer merchan grátis. Mas enfim, vamos lá. Maconha e grude, pra quem sacou a piada. Nossa, o Edgar tá tentando se recuperar agora. Vai, vamos lá. Fale alguma coisa a respeito da piada. Eu não ganho pra isso. Enfim. Sério, eu não ganho pra isso. Enfim. Tudo começou naquela coleção e foi se expandindo. Tanto é que acabou deu indo e invadindo mansões abandonadas, casas abandonadas. Mansões abandonadas. É, também. Também. Não, porque tinha uns casarões abandonados lá em Benjamin Constant. E explorações embaixo do piso de bares antigos. Eu acabei achando latas espanholas e estrangeiras, algumas até dos Estados Unidos, como a... Essa é a maçã que eu... Não, é que tá o lance. A gente gastou uma nota pra encaixotar tudo, trazer pra Itacoatiara. E aí, chegando aqui, dois meses depois, eu simplesmente, por falta de espaço, joguei tudo fora. O meu... Sequer vendeu. Criança, cara, tinha 12 anos. Nunca burro. 12 anos. Burro, então era um burrinho. Eu sei, cara. O meu maior... 12 anos, eu me suscitava, eu visse no videogame com latinha. Exatamente aí. O grande, eu joguei do outro lado da rua e a minha grande tristeza até hoje foi ter visto uma lata rara de 1985 ser amassada pra virar 25 centavos. Caraca, a lata era 25 centavos? Não, só que junto com o resto da caixa era. Ah, tá. Junto com o resto da caixa era. E, cara, nossa, até hoje me arrependo, porque a lata eu colocava... Sabe que a minha casa era de madeira, né? Tu sabe que tem aquela quina cantoneira lá no canto, quando duas vigas se juntam? A cantoneira do canto. Não, a parte de cima. Isso. Não, não dos cantos das paredes. Aquela viga que eu colocava em cima e ficava o topo da casa todo com a lata empilheirada. Mas e a cantoneira do canto? Muito legal. Tá, vamos logo começar esse programa. Vamos logo, por favor, esquece isso. Galera, começar esse podcast contando uma história muito legal que aconteceu comigo, tipo, essa semana. Essa semana? É. O que que tu fez? Estava eu lá na sala de estudos da UFAM. Ah, não da Bogdan, né? Não. Não na sala de estudos do Bogdan Gazelle Garcia? Tava chovendo, meu, vim pra casa. E aí? Aí todo mundo lá, né? Eu, mas os colegas, a gente jogou Counter Strike, jogou Half-Life, tava uma coisa maravilhosa. Afinal, universitários vão pra universidade pra isso, pra jogar. Não, então almoço é hora de almoçar. Se eu não tô comendo, eu tô me divertindo. Uhum. Então me satisfaz. Enfim. Aí beleza, tamo lá, vamos beber água, bora. Ah. Aí sabe que lá, tipo, lá no andar que a gente tava, que é o PR. O pátiozão. Não tinha. Não, um pátio não. É lá no bloco E. Aquela entrada, a entrada, né? Por aí. É lá na UFAM. Aí lá no bloco que a gente tava, não tinha bebedouro embaixo, né? Então eu subi pela escada. Ah. Até o primeiro andar. Onde a gente bebeu água, normal. Porque é isso que espera de um bebedouro, né? É. E a gente resolveu voltar de elevador. Vamos tirar onda, vamos, elevador. É, elevador. A gente aperta um botão e ele desce a gente. E a gente não precisa andar de escada. Estão vendo o uso do dinheiro público aí? Muito bem gasto, muito bem empregado. Eu já paguei mesmo. Continue. Enfim, aí beleza. Tava chovendo. Ah. Chovendo muito. Ah. Aí beleza, aí meu colega entra no elevador. E aí, cara, bacana, tal, não sei o quê. Aí desce e chega lá no térreo. Tchum, e agora vai abrir a porta. Ah. Só que não. Acabou a energia no exato momento em que o elevador tocou o chão do térreo. Feliz? Sabe o que significa? Eu fiquei preso 20 minutos. Porque você ficou 10 minutos se divertindo no elevador. Sabe qual é a pior parte? É. Era um cara. Ele ia estar lá com uma mina. Lembrando que... Mas era um cara. Edgar agora está solteiro? É uma raposa solta no pasto? E eu faço... não merecíamos isso. Mas, enfim... Então, galera, esse programa é um programa muito... Eita, ainda não acabou, não? Não acabou. Afinal, eu não tô lá até agora. Eu sei que tu e o cara se agarraram. E aí, não. Que ainda bem que eu tinha levado uma garrafa de água e eu tava lá. Ficamos lá, esperando, porque aí a gente voltava. A gente apertava... Qualquer botão que a gente apertasse no elevador, só fazia pi e nada acontecia. Ah. E tinha energia bastante pra fazer pi. Só. Aí, até a gente ficou lá esperando, chega de uns 20 minutos. Eu tive a brilhante ideia de forçar um pouquinho a porta. Vamos ver o que acontece. Tinha um abriu. Ah. Sabe a sensação de eu poderia não ter passado por isso? Exato. Aí a gente saiu rindo. E uma funcionária lá do Coisa do Amigo olhou pra gente e falou bem assim, com aquele ar de que bom que vocês estão bem, ela falou assim. E ele tá precisando uma olhada, vai sujar o chão. Ou, na verdade, ele pode ter olhado assim, Brokeback Mountain? Não. Dois não. Caras suados. Porque eu não sou tão gordo a ponto de ser suado todo o tempo, eu não tava suado. Você é desse tipo de gordo. Não sei. Eu não sou. Não sei. Enfim. Mas só sabe qual foi o teu problema? É que você não explorou bastante. O quê? As possibilidades. Tipo empurrar a porta. Porque uma porta de elevador, geralmente, ela fica presa magneticamente. Não, agora, sem energia, sem magnetismo. Então, teoricamente, você poderia ter empurrado ela, abrido ela, forçado ela e saído de boa, já que tocou o chão. Pois é, eu podia ter feito isso. Caraca, eu fiz isso! Só que o negócio foi o tempo que a gente pensou, não, a gente esperava que a energia voltasse. E o tema do programa de hoje fala justamente de exploração, né? Nossa, cara. Tá bom, vou deixar você fazer isso, mas vamos lá. Tá. Então, como assim exploração? Porque a internet, galera, é um mar de informação. Informações úteis. Ou não, ou só divertidas. O que não quer dizer que não seja útil. Calma aí, informações úteis e informações... realmente ruins. Assim, é. Mais do E no meio desse mar, você, figura pensante do mundo, consciente do seu papel, você tem várias opções. Cabe a você navegar nele e encontrar o que deseja. Então, nós, os regionautas, também fazemos isso. Buscamos novidades, buscamos conhecimentos. Para nos aprimorar, afinal, a gente não sobreviveria a praticamente tudo, sendo apenas primitivo como as baratas, não é verdade? Aí. Por que as baratas são primitivas? Porque é isso que separa elas. como forma de vida não tão complexa, elas se multiplicam rápido e tem um ciclo de vida bem rápido, que possibilita uma evolução mais rápida. Então elas sobrevivem. Mas por que você usou exatamente as baratas? São todos animais que fazem isso? Cara, mas as baratas estão aqui desde a pré-história, cara. Elas... Pra quem acredita em pré-história. Enfim. Tá. Jardim do Éden e tal, essas coisas fora a parte. Mitologia? E é isso. A gente gostaria de dividir aqui um pouquinho com vocês aquilo que a gente achou na internet. É. Aquilo que a gente tem. Aquilo que nós possuímos, que nós podemos trocar com vocês. E também, que na verdade estamos indicando para os senhores o que achar e por quê. Exatamente. Então vamos começar. Primeira coisa que eu quero recomendar é Mega Man. Mega Man? Mega Man. Pra quem assistiu o desenho do Mega Man de 96, se não me engano. Não, é de 98, passava na SBT, né? Você tá se perguntando. Ah, mas você vai nos indicar uma coisa que eu já vi? Não, senhores, eu vou indicar uma coisa nova do Mega Man, que é muito boa. Que existe coisa nova do Mega Man? É que tá, Fora alguns pequenos jogos que são lançados de vez em quando, o Mega Man tá morto. É uma franquia que, infelizmente, a Capcom abandonou. Mas que... um grande fã e desenhista americano lançou há um tempo atrás, que é Mega Man. Que é Mega Man, o quadrinho. Que eu acabei achando na internet. Peraí, não existia Mega Man o quadrinho? Não. Só que, na verdade... Interessante. Na verdade, esse quadrinho está sendo publicado desde 2000. E... não, mas tipo, originalmente ele não tinha quadrinho? Não tinha. Ele só tinha jogo. Jogo e a série que fizeram para vender mais o jogo e expandir mais o mercado. Isso é interessante. Pra vocês terem uma ideia, a série original ia ser japonesa, tanto é que tem dois episódios dela, que são raríssimos, além daquela americana que passou do SBT. Só que esse fã tá lançando essa revista pela Art Comics, uma pequena produtora americana, tá fazendo sucesso. Por quê? Porque tá lançando... é o Mega Man. Também, é o Mega Man. Mas também por ser um traço estilo mangá colorido. É um mangá colorido, não é um mangá tradicional, é um mangá super... Isso é até bom para pessoas que não estão... Mas peraí, ele é feito na estética do mangá, de trás para frente? Não, ele é feito na estética americana, porque é uma empresa americana. Então, mas o estilo do traço é mangá. É mangá, a gente está mostrando aqui para o Edgar. Mas com a facilidade você poder estar tá lendo uma coisa parecida com o mangá, que está... na direção certa. Não tem essa direção certa. Não, pra nós. Pra te catar. Eu tô falando pra quem não é acostumado a ler mangá. Tá. Totalmente que ignora mangá, às vezes, pela dificuldade. Tá bom, vamos. Então você vai ter essa facilidade. Pera aí. Você vai ter essa facilidade de ler na direção certa. Tá. E de estar colorido. Porque às vezes a gente não entende o mangá porque tá em preto e branco. O que o Edgar tá querendo dizer é, por exemplo, porque o mangá, a história do quadrinho japonesa, é da direita pra esquerda. Ou seja, pra gente é de trás pra frente. Mas essa do Mega Man é no sentido normal. Exatamente. Da esquerda pra direita. Então, fora isso, você não vai ter nenhuma preocupação. E é bom esses pseudo-mangás, onde o traço é mangá, mas continua sendo mais acessível pra gente. É muito difícil se acostumar com aquela leitura. E cara, pra quem tá vendo, é o gráfico. Pra quem tá vendo. Pra quem tá vendo. Só. E pra quem, vai procurar Mega Man da Art Comics, é bem similar ao jogo. Os personagens. A Ro não tem aquele visual de menina, adolescente, Mega Man também não. Eles são garotos. Parece um garoto mesmo, literalmente. Um garoto de 13 anos. Tá todo o visual que tornou famoso o robô azul. É muito interessante também que pega a história. Canon, a história original dos jogos, e estão convertendo para uma nova mídia num formato excelente. Peraí o quê? Já que você tocou nesse assunto, conta aí um pouquinho da história do Mega Man. Tá, basicamente. Eu não tô bem inteirado dessa história. Tá bom. Pra quem não conhece, quem tem menos de 20 anos, fracos, geração fraca. Enfim. Mega Man era um robô doméstico criado pelo Dr. Light. Ele nasceu originalmente para ser um ajudante para ele. Com orelha seca. Ou seja, o Cearense 2.0. E aí tá. Até o dia que o Dr. Light, seu parceiro, Dr. Willy, resolveram lançar uma linha de robôs que ia ter funções domésticas. Só que o Dr. Willy, vamos dizer assim, ele era responsável por parte do projeto. Não inteiramente como o Dr. Light. Então a fama ia pro Dr. Light. Aí o que ele fez? Ele tirou um dia. Mira esse com cabelo de morcego. Ele reprogramou os robôs que iam ter funções domésticas. Por exemplo, o Cutman ia ter função de cortar, podar árvores, o Gutsman ia ter, que é o robô mais forte, ia ter função de ajudar em construções. E ele reprogramou. Reprogramou eles como robôs militares. Aí tá, o Dr. Light vai, dorme. Aí quando ele acorda no dia seguinte, tá lá os robôs dele destruindo a cidade. Porque o Dr. Willy viu uma oportunidade. Robôs superpoderosos sendo usados não por tarefas, e sim pra conquista global. Que é o que todos os vilões querem, basicamente. Porque naquela época tinha esse estereótipo. Tipo, se tu é um atleta forte e ignorante, tu é um herói. Aí se tu é um cara que estuda e que fica no laboratório, tu é um professor maluco que vai fazer alguma besteira. Ou ajudar você de algum jeito também fazendo besteira. Então é isso, gente. A história do Mega Man é legal. É, Seu filho pode ler, você pode ler e gostar. Isso que é legal. Não, mas aí que vem. O Mega Man era uma orelha seca. Tipo, ó, eu vou ajudar esse velho. Aí o velho olhou pra ele e ele se ofereceu e falou, eu vou lutar com eles. Aí deram um upgrade nele, colocaram uma armadura e um canhão no braço dele. Mas aí que tá o grande detalhe. O canhão do Mega Man, ele tem a habilidade de absorver as habilidades dos outros robôs. E o que é muito interessante, ele tem uma tecnologia de imitação. Um canhão de plasma. Pra quem não conhece, o plasma não é laser. Tem uma diferença entre plasma e laser. Plasma é o ar extremamente movimentado numa velocidade super rápida. Em outras palavras, não é laser, é plasma. É tipo um mini tornado numa velocidade, na velocidade da luz, vamos dizer assim. O que é uma coisa incrível. Tanto é que quando um jato atinge em certa velocidade, ele começa a criar plasma, que dizem que quebra as asas. E é o plasma, é o efeito do plasma. Isso é interessante. Isso é muito interessante quando tu olha assim uma coisa pelo ponto de vista científico. Cara, você pensa que uma coisa de criança, até o momento que você parar pra olhar. Porque, cara, às vezes os roteiristas contratam físicos e químicos só pra ter uma história baseada em alguma coisa real. É a chamada pseudociência. Então, Mega Man tá aí. Mega Man da Art Comics, eu recomendo. Aliás, junto com ele, eu recomendo um outro projeto da Art Comics que tá desde página 94, que é a revistinha do Sonic. Mas aí você pensa, Sonic, personagem de criança e tal. Não. É, pra quem assistiu um desenho chamado Sonic Underground, que passava na SBT, tinha uma história mais pesada. Que o Sonic era filho de uma rainha e tal, que eles defendiam o mundo de Mobius, se não me engano. Então, é basicamente o Sonic com culhões. Tipo, eles... Ah, é basicamente o Sonic macho. É, macho. Tipo, com uma história boa. Então, procure esses dois projetos, que eles são muito bons. A dinâmica deles é adulta. E Sonic. Deixa eu perguntar uma coisa, Dark. Isso é disponibilizado na internet? Sim. Tipo, de grátis? Tem uma versão que parece que vão lançar agora no Brasil. Mas já tem na internet algumas edições traduzidas por fãs gratuitamente. Uhum. E é o que eu tô acompanhando recentemente. Então, galera, vão atrás que é leve, não é mais que 15 megas cada revista. É excelente para você que não tem um computador potente ou um tablet até para você ler. E é uma coisa. E é leitura. Pessoas, lê. É muito bom. Se você, eu não gosto de ler, acho chato, tente ler quadrinhos. Você nunca tentou ler quadrinhos? Tente. É. E ler quadrinhos é muito legal. Eu confesso, eu odiava livro. Aí eu comecei com quadrinho, depois eu fui... Não, cada pessoa, passei que, mangá. A pessoa que começa no quadrinho não fica no quadrinho. É, aí fui pra filmes e aí eu aprendi inglês, lendo jogos e eu agora leio livros. Essa semana retrasada eu devorei Batalha do Apocalipse e comecei o Silmarillion. Que legal. Ou seja, ajuda você a crescer. É. E você, Edgar, o que anda fazendo de interessante? Algum jogo, filme? Bom, eu recentemente entrei em duas quests, eu diria. É. Estamos combinando lá na UFAM. É. Quando a gente tá desocupado, a gente tem que se ocupar de algum jeito. E aí a gente decidiu, eu e meus colegas, decidimos jogar Pokémon. Ah, opa! Já falamos aqui sobre Pokémon, então vocês estão ligados, que é legal. E é um jogo pra jogar com os amigos. É. Pokémon single player é bater em cachorro. O desafio é tu pegar um Pokémon muito mais considerado. Bater no cachorro do teu vizinho, enfim. Que não tem, que não é. Não trata os animais. A gente tá falando do jogo. Só se for Pokémons. Será que Pokémon são animais? Possivelmente, talvez armas biológicas, mas enfim, continue. Então, e eu e mais dois colegas estamos jogando Shining Soul 2. Tá. Ui! Que é isso? Shining, em primeiro lugar, vamos começar com a história da série Shining. Há muito tempo atrás, todo mundo reclamava que o Mega Drive não tinha um RPG. Aí surgiu a série Shining Force, que é um RPG estratégico com uma história tão boa quanto Final Fantasy. Só que aí, quando chegou, foi pro GBA, a série Shining, criaram Shining Soul, que é basicamente um Shining single player e de ação, não RPG, o que é muito bom. Oh, é. Single player? É que tá. Não, como tudo no Game Boy Advance, tu pode ser jogado single player. Mas o Game Boy Advance foi um console criado pra gerar interação. É, na verdade, porque... o Game Boy veio do Game Boy. Que não, exatamente, sim. Que lá começou as franquias de porrada, que eram Pokémon e Yu-Gi-Oh! E aí, o interessante disso é que elimina aquele negócio de videogame ser uma coisa que isola você do mundo. Você vai ter contato. Porque a gente precisa ter contato pra marcar com as pessoas, precisa se conhecer as pessoas, porque você não vai jogar com estranho, nem com cara que você não conhece direito, você joga com os amigos. Estimula você a ter amigos. Na verdade, tu... Você falou que Pokémon, que o Game Boy, que era difícil jogar com uma pessoa que você não conhecia? Não, não é difícil assim. É quase... Geralmente você não vai chegar assim, tô andando na rua, pá, bora jogar. Não. Na verdade, o Game Boy Color tinha um sensor infravermelho que pra aqui pode não ter sido muito útil, mas no Japão foi muito útil, porque assim, se você tinha um jogo do Pokémon e estava perto, ou pelo menos 200 metros, o jogo apitava. Aí, eu até imagina a cena lá no Japão, dois caras andando, aí de repente apita. Aí os dois viram assim. Aí viram assim, você está ali. Automaticamente. É, aí você podia desafiar o cara. Eu desafio. Cara, isso é demais. A Nintendo pensou até nisso. Então, a série Shining, tem isso também. Infelizmente o Game Boy Advance não veio, mas... E o que é melhor? Porque pra mim, melhor do que um jogo onde você pode enfrentar seu amigo, é o jogo de você e seu amigo entra no jogo pra enfrentar os caras maus. Isso é lindo. A gente tá falando de um jogo de 2099, alguma coisa assim... Cara, é o que muda. Um action RPG, isso que é legal. Um action RPG que, nos moldes dos jogos atuais, com gráficos 2D muito bom. O que é um action RPG? É o Zelda. É o Zelda. Basicamente. É. E o melhor de tudo, armas, equipamento, customização de armas. Só o fato de ter customização de armas e acessórios já garante horas e horas de tentativa e erro, de modelagem. Isso, cara. Você tem que aprender. Hoje em dia tem em Google, mas antigamente era na raça. É. Quem já jogou Minecraft sabe. Uh-huh. É basicamente Minecraft, só que só com três quadrados. Três possibilidades de encaixe, de variação de posição e material usado para construir as armaduras. Uma outra coisa interessante já de Soul, que eu também joguei, é o Coliseu. Isso. Pois é, porque o Shining Soul você não só enfrenta seus amigos, porque você também pode enfrentar seus próprios amigos no Coliseu. Porque mesmo você jogando em cooperação, não é uma coisa presa. Você vai jogar em cooperação, tipo, vamos fazer essa quest? Vamos, linka e joga. Mas se você quiser, você pode jogar com aquele mesmo personagem sozinho e evoluir ele. Você sabia disso? Isso é bom. Isso é muito bom. Por exemplo, poxa, a gente só pode se encontrar de uma vez por semana. Beleza, eles evoluem em casa, continuam jogando em casa e quando se juntam eles estão mais fortes. Sabe que era uma disputa numa lan house? O cara fazia isso, mas era com... não sei qual era o outro jogo. Era com um save de Metal Gear Resident Evil. O cara ia pra casa, fazia, tentava conseguir um rank maior. Caramba. Isso é coisa de jogador, cara. É, tem gente que gosta de... meu time é melhor do que isso. Meu Pokémon é mais forte que o seu. É, exatamente. O clássico. E... Mas é um jogo grande, pra caramba. Isso que é legal. É grande. É. É grande. Até hoje ainda não sabem qual é o nível máximo que se pode chegar. Você já pensou nisso? Talvez evolua infinitamente. Cara. Porque é bom. Eu gosto de ver jogos assim, antigos, surpreendem. Por exemplo, tinha um jogo no Atari, que se tu parasse de jogar com o segundo controle, a máquina sumia. Uau! E no Atari. No Atari. É. O que é o Atari? Explica, tenta explicar de um modo mais inteligível para as pessoas que não conhecem muito de videogame. É a pedra, é a idade da pedra do videogame. Digamos que os caras estavam com roda, o Atari era o cara carregando a coisa na costa. É. Enfim, Charlie Soul, qual é o console mesmo? Qual é o console? GBA. Game Boy Advance. Game Boy Advance. Mas é mesmo? Não, peraí. É. Console não, exatamente. O portátil. É, não é exatamente também o portátil. Mas aí vem a pergunta. Mas o emulador dele. Que raro. A gente tem Game Boy Advance que é raro hoje em dia. Mas, olha, emular não é crime. Desde que você tenha a ROM, terá que a ROM em 24 horas. Tem esses fatores. Existe. Ou que você tenha o jogo. É, que você, se você tiver o cartucho, você pode... Emulá-lo. Você pode emulá-lo à vontade. Então compre o cartucho e fique emulando no seu computador, no seu celular e jogue com os amigos. É isso aí. É. Hoje em dia você pode usar seu computador para muitas coisas. Uhum. E em vez de você comprar vários consoles, você pode ter eles dentro do computador, isso é legal. Vários técnicos já confirmaram que um computador hoje tem gráficos mais potentes que o melhor console já lançado. Isso é legal. Porque você pega aqueles consoles antigos, com gráficos antigos, e dá uma melhoradinha nos gráficos. Uhum. Na velocidade do jogo. Em tudo, cara. Por exemplo, eu vejo muita gente por aí com, hoje em dia, que com o novo Super Nintendo, que é o PlayStation 2, que é aquele videogame que todo mundo tem, agora que barateou. Então, emulado, o PlayStation 2 fica com uma imagem muito melhor, em HD, coisa que ele não tem. Tu pode jogar clássicos, com o teu controle de PC é igual do PlayStation 2. Então, senhores, fica muito, muito, muito melhor. É minha PC dica. Melhor que consoles. Simples assim. Ainda tem gente que discute. Discutir com quem? Liberdade contra a prisão. Gráficos perfeitos contra gráficos. Mais ou menos. Sabe uma coisa engraçada? Tem o emulador de Nintendinho do Xbox, trava o Xbox. What? É tipo assim, o gráfico é tão medíocre que o computador não entende aquela programação. Nossa! Então, em vez de ser pesado demais, é leve demais. Aham. Imagina um gigante querendo ouvir uma formiguinha. Ele não vai entender. Ele não vai ouvir nada. É esse o conceito. É isso aí, e eu recomendo muito esses jogos. Pra você juntar a galera. A galera da UFAN tá fazendo um grupo muito firme de Counter-Strike, não tá? Não exatamente. É, não é um grupo, é um pessoal que se junta entre as aulas e lá no pátio que fica jogando aí, um chama o outro, né? Pra quem não sabe, a UFAN tá passando por sério problema de staff. Staff. Traduz que nem todo mundo fala inglês, é tão que nada. Pessoal, RH, a gente tá falando com você, então a gente tem muito tempo livre. RH é o recursos humanos. Tempo vago. Aí de vez em quando dá um tempo vago, a gente tá mostrando lá no pátio. Faz o quê? Vamos jogar os PCs. Cara, eu não tô mais de 10 jogando já. Mas eles me perguntam: ah, você podia estar fazendo um esporte. Counter-Strike é um esporte digital. Não sei se vocês sabem. Mas o cyberatletismo é uma prática que dá dinheiro de dia. Você sabe uma outra muito boa? Poker online. Isso. É. Compre seu PC, jogue poker e ganhe dinheiro em cassinos online. Exatamente. Você pode ganhar dinheiro fora, que é uma diversão que você não tem qualquer dia. Porque... Opa, mas lembrando... Principalmente aqui no Brasil. Esportivamente. Porque não vai vender sua casa, cara, sua moto. Eu já vi cara fazendo isso no Ragnarok e se arrepende até hoje. Água é vida. Água demais faz mal. É o que o meu professor vive falando. O professor de química, ele vive falando. Entre veneno e remédio, a única diferença é a dose. É. Então, saiba dosar as coisas, cara. Uhum. Vai jogar pra se divertir, mas não vai jogar pra morrer naquele jogo, poxa. É, a não ser, ou se profissionalizar, porque tem uma diferença, né? Entre tu se profissionalizar e tu ficar viciado. Profissionalizar é quando você ganha dinheiro com aquilo. Se ficar sério, quando você perde dinheiro naquilo, basicamente. Esse é o limite entre profissionalismo e barbeiragem. Porque eu vejo muita gente por aqui jogando carta nas esquinas, assim, de jogo, assim. Jogando jogo de carta mesmo. Uhum. Aí... Mas poker já é difícil. É, poker. E tem um time lá no fundo que joga poker de vez em quando. Maneiro. Tá bom, a gente começar a fazer podcast sobre poker pra ensinar a série. Uhum. Em breve, galera. Em breve. Aí... Pediamos que você tenha o pique-pá. Tá. Esquece. Vamos. Não, peraí. Pique-pá é como se fosse. O poker de pobre. Não, é como se fosse o poker com apenas uma regra, basicamente. O poker é criança, simplificado. É, já é legal de jogar. É que nem o paintball e o airsoft. É, que tem o paintball, que é aquele de pintar o outro, e o airsoft, que simula arma de verdade e tu usa como treinamento militar. Uau! É. Ah! Vai treinamento militar saindo no Fantástico, não me engano, essa semana atrás. Militares, os policiais estão treinando com videogame. É, porque as estratégias lá são muito avançadas. Não exatamente um videogame, né? É. É uma tela grande. Ah, sim. Um simulador que tem aqui no Amazonas agora. Sim, sim. É um simulador onde eles criam várias situações. Diferente, por exemplo, de refém, de bandido escondido, de bandido atrás do carro, assim. Onde o policial vai ter um certo tempo para ele reagir de acordo com aquilo que ele aprendeu, para ele executar a estratégia que ele já aprendeu na escola. Isso é bem interessante. Existe uma escola de policiais? Tipo um curso, alguma coisa assim? Não, eles brotam do chão. Ah, eles nascem em árvores. Pô. Não, tipo assim, eles passam tempo estudando? Passam. Treinamento, né? Oh, muito tempo. Então, eles botam esse treinamento em prática, mais ou menos. Que não vão levar. Cada policial vão criar um assalto de verdade pro policial resolver, não. Ele vai lá e cria. E é muito realista. Os caras são de verdade, são atores contratados. Olha que eles criam. Hoje em dia. São atores contratados. Fazem aqueles papéis daquela ceninha. É. Principalmente se ele agir rápido, ele pode morrer, ele pode perder os efeitos, enfim. Cria esse negócio de ação rápida. Ou seja, é um videogame. É uma útil. É uma aplicação útil do videogame. Exatamente. Então, não tem certo nada. Tá. Então vamos continuar o programa. Tá. E aí? O que tu andou vendo, assistindo, jogando? Série, filme, jogo? Pra galera procurar. Eu? Você que é o baixador de tudo. Eu não sou o baixador de tudo. Eu apenas faço trocas justas. Trocas equivalentes. Cara... Um filme antigo, não muito antigo, mas um filme bom que eu quero recomendar é Castelo Animado. Tem japonês que ganhou vários Oscars? Hã? Quer dizer, aquele japonês que é muito premiado? É, do estúdio Ghibli, tá. Primeiro... Ghibli é pra quem caiu? Ghibli, que não. Que é a escola que tem? Não. É porque Castelo Animado... É aquele tipo de coisa que eu só pude curtir agora, sabe? Porque, infelizmente, a vida não é fácil pra ninguém, né? Aí a gente fica lá e tal, fica lá, aí vai passando algumas oportunidades e tu vai deixando pra lá pra tu assistir depois e vai ficando. Então, só agora que eu pude meter a mão em Castelo Animado e tive o prazer de jogar essa... De assistir. Tá bom. É do contra, né? Tu assiste Last of Us e joga Castelo Animado. É por aí. Enfim, como todos os trabalhos desse estúdio, bem, Castelo Animado também busca trazer para a nova geração a ideia de conto de fada, que eu acho muito admirável no estúdio Tivo. Ah, sim, com certeza. Para quem assistiu Porco... Contos de fada são mais ou menos uma fábula, onde você vê uma narrativa com elementos fantásticos. Mas que no fim ensina uma lição assim bem útil para a vida real. É. Por exemplo, eu tenho raiva dessas pessoas que querem explicação pra tudo. Tipo, cara, você não pode conviver com o sobrenatural, aceitar que existem coisas que a mente humana não está preparada ainda pra digerir, pra produzir e reproduzir. Eu aceito isso numa boa. Aí, por exemplo, muita gente diz, magia. A magia pode ser a ciência do amanhã, cara. A gente não entende ela hoje, mas tem que ter algum sentido naquilo acontecer. Tá bom. Então, tá, vamos voltar ao filme. O filme começa numa pequena cidadezinha e tal. Meio, vamos dizer assim, vitoriana. Quando uma garotinha, que vivia em paz lá, vê um castelo flutuando e tal. Tudo é normal e tal. Na vida dela, ela andava por aí. Por cima do varal? Não. Ela conheceu um mago. Um mago que aparentemente não ia ter muita participação na vida dela. Até o belíssimo dia que ela simplesmente é amaldiçoada. Por lá, que legal. É. Lá, minha vida! Tchau! Tá, mas esteja amaldiçoada. É. Mais ou menos isso. Ela entra numa loja. Que ela é amaldiçoada por uma bruxa. E tá falando uma velha. Poxa vida, uma velha. É. Mas não é uma velha, tipo, sei lá, Vera Fischer, velha Fischer. Uma velha tipo, sei lá, Vera Fischer. É, não uma velha tipo 50 anos, mas uma velha tipo 99. Tipo, passou o dia que já era, filha. Tipo, pé na cova, tipo, será que eu acolho amanhã viva? É por aí. Uau. É. Mas com a mentalidade de criança ainda, né? Aham. E aí ela inicia uma jornada muito fantástica junto com esse estranho viajante pra tentar recuperar os poderes dela. Os poderes não, a juventude dela. E vive uma viagem fantástica. Pra quem assistiu a viagem de Chihiro, vai se identificar muito, porque tem vários elementos fantásticos, impressionantes. Cara, você... Quem não assiste, não tem muito contato com essa cultura, a cultura japonesa é muito legal. Ela é muito maneira. Pessoal. Ela tem uma variedade muito, muito grande de coisas. Vai desde aqueles... os budistas tradicionais, a coisas totalmente impensáveis pra nós, assim, tipo... Histórias diferentes, assim, porque é legal ter uma cultura diferente. É. A nossa cultura é legal, mas é tipo... Mato. Não tô dizendo disso. Índio. Então, assim, a nossa cultura, por ser nossa, a gente já conhece ela. Ah, cearense. Não, vou parar com isso. Talvez a gente nem... Filme nacional é isso. Mato, índio, cearense. Senão, não, filme nacional cara, é favela. Cara espertinho da favela do sul que sobrevive com R$1 no bolso e correndo de bala. É só isso. Eu não tô falando de cinema. Ah, tá. Eu tô falando de cultura. Tá. Tipo, tá. Você aprende folclore, o seu folclore que você aprende na escola. Digamos que os japoneses eles fizeram um pouquinho melhor, como tudo que eles fazem, né? É. Tipo isso. Não importa o quanto você estude, amigo. Quando você é um mestre, sempre vai haver uma criança japonesa que vai saber o dobro de você. Uma criança. Eles têm lendas, têm culturas que são muito interessantes a gente ver. E a mídia deles traz muito isso. É, e mesmo quando eles pegam uma cultura de outro país, eles passam por aquela transformação, aquela adaptada. E, cara... Outra grande coisa que eles adaptam bem é, por exemplo, como vamos inserir a nossa cultura tão antiga, milenar, numa história de robôs? Eles fazem. Eles conseguem. Eles conseguem fazer celulares microscópicos, eles fazem qualquer coisa. E consegue, em castelo animado, a garota entra nesse castelo sombrio. Que é animado. Não, que é animado, que voa, que tem criaturas sobrenaturais dentro. Que anda. É uma versão, eu diria que é um Castlevania com uma velha. É um Castlevania com uma velha, cara. E não, ela não tem um chicote. É. Infelizmente. Sabe o que é interessante? É tu ver esses lances europeus, tipo Chari, Cachecol, aquele visual meio vitoriano, sabe? Tipo. Com traços japoneses, isso é legal. E com a estilização, principalmente tu vê, vamos dizer assim, coisas que tu olha, nossa, não teoria que você poderia ver, não combinar de outra forma, combinando. É isso aí, então, uma coisa bem legal. A viagem de Chihiro. Não, Castelo Animado. Castelo Animado. Poxa vida, cara, você me confundiu. Castelo Animado, seu animal. Você me confundiu. Enfim, é um filme legal. Dá pra criança assistir? Dá. Ela vai gostar? Vai. E é isso aí. É, afinal, é um desenho. Mas sabe a maior lição que esse desenho passa? É sobre as diferenças, porque o cara, o mago, se apaixona pela gata, pela menina. E, cara, olha o corpo dela, é... É tipo, não que eu seja superficial e tal, eu acho que vou ver pra sempre, se bem que nunca se sabe, vai que eu nasci imortal. Aí, enfim. Mas, tipo, é um contraste tão grande entre os dois personagens. Que tu olha assim, nossa, um cara tão jovem, é bonito. Não, jovem. Bonito é a sua ideologia que permite lhe dizer isso. É um cara presença. É, o cara presença. É, o que o homem só pode no máximo achar que é presença, mano. É isso aí. Não existe isso. Só o Gabriel que acha um homem bonito. Não. Lembrando que ele tá solteiro agora, então. Não, cara, ele deixou a namorada dele por algum motivo. Com isso. Tá. Para. Tá. Enfim. Então, se você quiser ver um homem presença. É. O meu homem presença e o homem bonito do Gabriel. Assista Castelo Animado. Se você procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infor 300, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Ah, é bateria. Tá pronto. É isso aí, já estou indo! Oficina Infor 300, sempre o melhor para você. Cara, uma série que eu gostava muito, antigamente passava na Record. Quando eu passava a série na Record. É... Ainda passa. Não, tipo... agora passa a Química do Mal. Quando eles não traduziam os nomes. Psyche. Psyche? É. Qual era o lance? É um cara que foi desde gurizinho treinado pra ser um detetive. Treinado pra ser o detetive, na verdade. Tipo o Sherlock Holmes? Mais ou menos isso. E é basicamente Sherlock Holmes, assim. Eu acho que foi muito... O autor deve ter se baseado muito. Então por que não colocaram Sherlock Holmes logo e acabaram com essa história toda? Porque tem muitos. Como assim muitos? Muitos trabalhos sobre Sherlock Holmes. Não, mas... Enfim. Aí ele foi criado pelo pai dele, sim. Sabe aquela rédea curta, assim, que ele só podia fazer aquilo, tinha que executar aquelas coisas, fazer... E prestar atenção aos detalhes. O pai dele fazia várias testes com ele, testes. Tanto que ele acabou pegando raiva. Ele aprendeu, mas ele pegou raiva. Ou seja, só pra bagunçar, ele monta uma agência de... Como é que chama pra um lugar de mediúnico, assim, de... Paranormalidade? De paranormalidade. Ah. Ou seja, ele usa os dotes dele de... conseguir identificar cada detalhe, saber da vida da pessoa observando ela, pra fingir que é paranormal. Deixa eu ver se entendi. Ele finge que é médium. Ele finge que sente uma... E engana todo mundo. Ele, tipo assim... Ele olha pra menina assim... Ele vê que ela tem as pontas dos dedos tão calejadas, né? Ele sabe que ela toca violão, vai vendo esses detalhezinhos, e ele fala pra ela como se fosse uma visão. Tio, nossa, cara. Deixa eu entender. É uma série sobre mentalista zoado. Já assistiu Mentalista? Sim. Exatamente, é uma versão zoada do Mentalista. Na verdade, o Mentalista eu acho que ele é mais enigmático. Porque no Mentalista, eles justamente querem deixar essa incógnita do que o que aquele cara é. No Psyche, ele deixa bem na cara que ele é um charlatão que vive se dando mal. Assim, sabe aquele momento que o cara quase se dá mal e por alguma sorte não se dá? É sempre assim, cara, todo episódio. Eu já vi o Mentalista se dar mal, mas... E o pior, ele tem um amigo dele que ele carrega junto. Mas, tipo assim, aquele amigo que é tão amigo que não pode dizer não. Tipo, eu e tu, a gente tá gravando o Regional por causa disso. Que tu queria dormir. Aí, tipo, ele leva os amigos, ele leva o amigo dele, eles acabam se metendo em trem, que encrenca com o amigo dele, nunca quer ir e acaba indo, porque ele é muito persuasivo. Cara. E o pior, em vez de ele trabalhar simplesmente com uma agência de negócio de paranormalidade, ver as pessoas das pessoas, não, ele vai trabalhar na polícia, que é pra fazer mais raiva ainda pro pai dele. Ou seja, eu vou trabalhar pra polícia sendo um médium, sendo que eu não sou um médium, só pra não ser detetive. Eu vou trabalhar, mas não vou ser detetive, só que raiva. Cara, isso cara, é lindo demais. É muito engraçado. Eu acho que eu já vi, Tu me falou. Como ele é louro? Não. Não, então. Então cara, não foi. E são episódios variados, tem tipo assim. Segue meio que uma linha de tempo, mas é bem variado, sabe? E, por exemplo, eles têm um episódio na Comic Con. Cara, na Comic Con, observação é tudo. Observação é tudo. E assim. Lembrando que vai ter uma Comic Con aqui no Brasil recentemente. Uau. É, o sonho de muita gente. Parece que foi com a presença de. De? Tony Stark. Que? É? Robert Downey Jr. Uau! Tá todo mundo pedindo isso. Enfim, Inside, o legal é que a pegada, apesar de ser humor, ele lembra muito CSI. Porque elas acontecem mesmo, as mortes acontecem de verdade. E são caras que realmente são do mal, matam as pessoas. Acho que eu vi essa série, sabe por quê? Só que levado com um elemento engraçado. Não tem um detetive que fica querendo provar que ele não é? Exatamente. Tem só, no mundo, eu acho inteiro, só o pai dele, o amigo dele e o detetive que querem provar que ele não é médium. Tipo... Sabe aquele cara todo dia tentando provar que... Sabe o Máscara? Ah. Era igual aquele agente lá, o... É o Detetive Calloway. Detetive Calloway. Ele até parece, eu acho ele até parecido com o Detetive Calloway. Caramba, cara. Tipo, querendo provar que o Stanley é o Máscara, ele nunca consegue. Todo mundo acredita que ele é médio, normal, que mas... ele tem poder. Que ele é médio, menos o cara. E o legal é que ele é só um bom detetive. Cara, assistam essa série. Vocês vão ver, é muito Sério. Engraçado. Eu assistia todo dia, cara, eu não perdia um. Assistam embaixo e comprem o Blu-ray, o DVD, compre aí, galera, que essa série. Essa série já terminou ou ainda tá continuando? Provavelmente já terminou, ela é antiguinha. Ah, então parei, galera. Ah, outra série também passava na Record. É, uma Eureka. Boa. Eureka, essa daí. Imagina uma cidade onde todo mundo é super inteligente. Vixe. Menos você. Nossa. É assim, um xerife ele foi transferido para essa cidade onde todo mundo é super inteligente. Existe uma empresa que é a mais avançada do mundo. Ela faz as coisas mais mirabolantes, até máquina do tempo. Tipo a Umbrella. Até máquina do tempo. Eles fazem máquina do tempo. E você é o único burrão. Só que você tem que resolver as coisas, porque você é o xerife. Ou seja, ele tipo, chega num lugar e fica coçando a cabeça. Como assim resolver as coisas? É um crime? Os crimes acontecem. Um crime super inteligente. Resolvido por pelo Manjeca. Cara, não! Onde que eu não vi essa série? Como ela passou por. Não, os crimes inteligentes resolvidos pelo. Eu tenho que botar uma cor de rosa. Meu Deus, gente. Não. Caramba, como é que é? É só ele? Tem algum personagem a mais? Não, assim, tem a cidade toda. Aí tem, por exemplo, os personagens fixos e tal, os donos da empresa, que são a empresa que rege a cidade. Mas eles não são do mal, mas tem pessoas que entram lá e são do mal. Ah. Querem sabotar, querem fazer coisa errada. É, afinal, o companhia no mercado é uma coisa agressiva. E é um mercado grande, porque eles são a tecnologia do mundo. É como se fosse assim, sei lá, parece que aquela cidade influencia, aquele lugar influencia as pessoas que elas têm. Ah, tipo o Google... comprando a Disney e a Microsoft. Por aí. É por aí, talvez, né? Até maior. Nossa. Tá. Cara, eles fizeram uma máquina. O Google então é o Google comprando a Disney, a Microsoft e o McDonald's. Nossa, o McDonald's. Não, e o engraçado, por exemplo, para você ter uma ideia, teve um episódio onde eles... Simplesmente o laboratório da cidade, da cidade, né, dessa empresa, que era muito grande e antigo, resolveu que ia explodir. Tava lá um dia normal... Beleza, funcionários trabalhando, de repente a autodestruição ativada. Aí eles tinham até 5 horas, se não me engano, à tarde para isso. Aí eles foram vasculharam todas as plantas e tal, entraram na sala que podia desbloquear, que eles podiam desligar essa destruição e tava trancado. Eles não conseguiam abrir de jeito nenhum. Porque eles tinham materiais super resistentes. Então não dava para abrir, não dava para chegar lá com uma pé de cabra e abrir. Droga. O painel de controle. Aí tinha uma única pessoa na cidade que era viva naquela época. Só que ele era meio doido. Ixi. E velho demais. Ixi. Aí tipo, ele ficava falando, inventa rosca! E ninguém entendia. E tentaram várias equações, você vai ver, todo mundo inteligente, até o momento em que tentaram rodar o parafuso pro lado contrário. E era isso. Então, pessoal, já deu uns motivos o bastante legal pra você correr atrás disso. É sério, na internet deve ter. Cara, tá na minha lista. Mas já, Já mesmo. Então procure já o seu. Então tá. Recomendações, recomendações. Vamos continuar esse programa. Recomendações, recomendações pessoais. Recomendação pra galera. Minha vez. A bola tá pra mim. Tá. Eu já recomendei o quê? Uma revista, né? É. Tá bom. Vamos recomendar um jogo. Jogo tu já recomendou. Tu já recomendou uma série. Então, agora eu vou recomendar uma série. Essa é uma série antiga. Que é da Tatsunoko Pro. What? Pra quem não conhece, a Tatsunoko Pro é uma empresa japonesa que ela é especializada em, adivinha? Heróis. Mas heróis, singles. Como assim? Heróis, geralmente, ela é uma empresa focada em super-heróis mais humanos, humanizados. Vamos dizer que na época dele não tinha assim tantos. Os heróis, os modelos de heroísmo era a época daquele. Não tinha exatamente os super-heróis, né, no caso. É, tinha. Na época que ela fez mais sucesso, os heróis eram, se resumiam uma palavra, robô gigante. E ela veio com a temática, não. O herói tradicional trouxe de volta esse hype que alavancou muito assim, o diferencial dela. Então vamos falar de Caras. Como? Caras. Como assim? Caras é uma série antiga que em 98. Tipo, Caras é o nome mesmo dela. É o nome da série, é. Dudes. Caras. Não Dudes, Dudes tipo cara. Caras é o nome, porque é um nome japonês. Tá. Ah tá, Caras é o nome real da série, o nome original. É. Ah tá, porque é tipo Caras. O plot da série é o seguinte: toda cidade tem um Caras. Que o Caras é uma entidade que nasce da Yurihime. Tá. Que é o espírito da cidade. Toda cidade tem uma Yurihime. Vamos dizer assim, quando um aglomerado de pessoas se reúne. O que quer dizer Tsukihime? Yurihime. Não, o que quer dizer Tsukihime? Tsukihime é a princesa da lua. É diferente de Yurihime, que é uma série que. Tá, tem nada a ver então. Que de nada a ver. Vamos parecer isso. Tá. Que Yurihime é. É princesa da. Princesa da neve. Eu esqueci. Yuri da cerejeira, se não me engano. Mas enfim, sempre que junta assim. Várias pessoas num ponto e formam uma cidade. No coração da cidade nasce a Yurihime. E a Yurihime escolhe um guerreiro da cidade, que é geralmente a alma mais nobre, para se tornar um Caras. Imagina um samurai, um samurai negro, com tribais na armadura dele e com uma espada de tribais estilo japonês. Com uma. Isso é um tokusatsu? Não, é uma série. É uma minissérie de 6 episódios. Tokusatsu? Não. Pessoas, não anime. Anime. Ele tem uma armadura? Não. Tem, mas não tem tokusatsu disso. Não tem. Ah, é um anime? É um anime. Ah, você começou a falar que é uma série, poxa. Não, mas é um. Pra mim é tudo a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. É um ova, é um ova. Você acha, mas. É uma animação. Tá. Muito bem. Continuando, o que tem diferença de samurai? Primeiro, ele anda na velocidade do som. E segundo, ele vira uma nave, o que é muito legal. What? Tipo, ele é tão rápido, mas tão rápido que as pessoas, que quando ele se mexe, as pessoas estão paradas. Isso é legal. Isso é maneiro. Tipo o Sem Floresta. É tipo o Skill do Sem Floresta. Cara, eu amo aquela cena. É tipo o Skill do Sem Floresta, basicamente. Só que. Qual é o plot do Caras? Tudo começa quando um Caras é morto. Por outro Caras. Cara, tá errado isso. Eu sei. Quando um cara é morto por outro cara. Ah, tá. Aí, o que sobrevive, ele simplesmente decidiu que os humanos. Isso, cara, você é burro, você é muito burro. Cara, é uma burrice. Cara, eu sei. É porque. Coisa... Não, o nome do herói é Caras. Caras, é. Então um Caras mata outro Caras. É, basicamente. Ele deu a piada. Aí ele monta uma gangue que ele decide que a humanidade está poluindo demais o mundo. Que o espírito da cidade. Que... Aí ele nem é humano, né? Não, porque o. Mentalidade. Porque ele é. Que ele se julga superior e ele começa a buscar a ajuda dos capas. Os vilões são muito narcisistas. Não, tipo, o universo tem que ser livrado da raça humana, menos de ninguém. Não, e sabe de quem ele busca ajuda? Dos capas. É. Senão... Aquele negócio que os caras os super-heróis usam pra. Não capa, tipo capa. Mas capa é uma denominação para os demônios da água japonesa. que a denominação de demônio japonês é diferente da nossa. Demônios estão mais para essa pererê, criatura mística, e menos para a criatura do capeta, do capiroto. É mais para uma entidade... Tá mais para demônio do que para demônio. Não, tá mais para saci do que para demônio. Ah, entendi. E aí que ele se junta com os capas para criar uma revolução na cidade. E, tudo, e essa revolução começa matando o cara da cidade de Tóquio. E aí que a cidade começa a ficar tomada por... Eu sei, tá complicado. É. Eu não. A cidade começa a ser tomada por demônios, começa a ver aparições. E até que surge um novo cara e começa a correr atrás desse outro cara. E é um cara correndo atrás do outro cara. Basicamente. Mas bicho, eu ia falar cara. Mas cara, eu ia falar mais bicho. As lutas são incríveis. Assistam! Assistam! Vamos cara. Parar de falar porque esse negócio de caras, bichos, caras e bichos e não, caras. Não, porque é interessante que a carga pesadíssima de mitologia japonesa metida no meio. Porque eles capricharam não só na mitologia, mas também no design. Porque é uma junção de CG com animação. Demorou 3 anos para eles completarem toda aquela animação. Para você ter uma ideia... Quando lançou? Ah, se eu não me engano, 98. Nossa. Demorou 3 anos entre... Para finalizarem a arte. E a Tatsunoko, ela já é famosa por várias outras séries. Que teve... Tipo? Eagle Riders passou aqui. Speed Racer. Uou, isso é bom isso. Gênio Maluco, que passava na Globo. Vamos ver Dom Drácula, que também passou, que são séries antigas, mas são séries boas. Kashan, que é o... Kashan é muito bom. Isso que eu vou falar em breve, porque Kashan tem uma pegada ecológica. Tanto quanto caras, é cara só com ecologia. Muito mais interessante. Muito interessante. Mas o principal conceito que eu acho que caras impressionante é a forma como eles conseguiram juntar a mitologia da Yorihime com a cidade. Porque cada cidade tem uma Yorihime e, tipo, ela se materializa na forma de uma menina de eu diria, 14 anos, uma jovem. Ah, isso, Yuri. Não é por isso. Sim. Não é. É por isso. É, uma princesa, a princesa da cidade. Isso é muito interessante. E isso se passa nos tempos modernos? Nos tempos modernos, mais exatamente no Japão em dezembro, para ser mais exato. Em dezembro? É, em dezembro sim, em inverno, na época de inverno. Ah, então tu pode esperar por imagens congeladas, bullet time, cenas super detalhadas, sabe? E o mais interessante é que o Karas, quando ele é invocado, o corpo dele fica dormindo em algum lugar na cidade. Não, os caras. Os caras. A entidade caras, quando tá dentro da armadura, ela tá vagando. Tipo, o corpo dele tá parado em algum lugar, que é a única forma de matar ele. Isso é muito interessante. Legal. É como se a pessoa estivesse dormindo e enquanto ela tá sonhando... Ela salva o mundo. Ela salva o mundo. Isso é muito demais. Olha só, uma armadura, um cara de armadura lutando com capirotos da meia-noite, escondido de todo mundo, na cerva de pedra. É, isso ia ser bem legal. Então, eu recomendo que procurem, é muito bom. Tem por aí, tem pra comprar, tem pra baixar de graça. Que eu recomendo que baixem mais, porque geralmente os sites que vendem, eles estão usando o material legendado de fã pra fã. Então, por favor, galera... Procure essa série que ela vale muito a pena. O DVD, então... Como assim DVD? DVD é por causa dos extras. Que os extras mostram como a animação foi feita. É muito legal. Porque tu vê vetores, principalmente pra quem programa, tu vê as máscaras, assim, porque eles fazem primeiro um desenho 2D, depois eles colocam uma máscara 3D, depois colocam uma outra... Nunca pensem que até, sei lá... My Little Pony é fácil de fazer. Não é, cara. My Little Pony é a coisa mais complicada que eu já vi na minha vida. É sério? Como assim? É complicadíssimo My Little Pony. Tem CG também, né? Não, mas tem fundo, tem pessoas, objetos se mexendo no fundo. É patético, cara. Até Peixonauta, que é aquela coisa dura e ridícula. Nem aquilo é fácil de fazer. É, nem aquilo cara, é fácil. Cara, vem assim, animações de chique, nem aquilo é fácil de fazer. É. Imagina um super desenho misturado 3D com... 2D com 57D, sei lá. É, pessoal. Então, assistam. Assistam, é. E aí, vamos finalizar o programa agora ou quer continuar falando, mandando mais alguma coisa interessante? Livro, livro, filme, jogo, série. É. É o quê? Não? Não. Não é? Não quero mais falar com vocês. Nossa. Morre! Quer deixar algum conselho pra galera? Ah, sim, um conselho muito importante. Sempre, como a gente diz no começo, prestigiem as fãs originais. É. Porque, tipo, é interessante ver. Eu não gosto das leis, mas pensa bem. Imagina daqui a um tempo. Não vai ter essas coisas. É. E você pode ter um original. Isso. É demais. É. Pode estar na realidade. Cara, hoje em dia, quem tem um original tipo do Homem-Aranha 1, por exemplo, tá feito. É. E na época ela deve ter comprado por o quê? 10 centavos. É, eu me lembro, sabe o que que tá raro hoje em dia? É uma edição do Homem-Aranha 11 de setembro. Uau! É, que nessa edição foi épico. Todos eles se juntaram, heróis, vilões, todo mundo se juntou pra tirar os escombros. Menos o Galactus, que ele era grande demais. Poxa! Que bullying, cara. Isso é bullying. Isso é bullying. Ele podia sugar os escombros e as pessoas. E não, assim. Mas tipo, podia machucar alguém. Porque ele estava procurando sobrevivente nos escombros. Era tipo, chega o Homem-Aranha, depois chega o Dr. Doom, chorando, porque o bosta daquela máscara ali. Depois chega os Vingadores, depois chega os X-Men, e depois vem os vilões dos X-Men, vem uma sentinela pra carregar os escombros. É muito maneiro. Uau. É, ela tá meio difícil de achar hoje em dia. Foi comemorativo e tal. Comemorativo assim, fica meio estranho. Caiu o prédio! Não. Não é comemorativo, é um especial. É um especial, é um item de colecionador. É isso aí, então tem essas coisas originais. É. Busque sempre não cometer crimes, porque é crime. É, procurem, porque. Por exemplo, algumas coisas não. Por mais que não faça sentido. Por exemplo, um jogo que eu já joguei. Que eu já joguei. É Bully. O jogo, aquele jogo da Rockstar. É. Que é um GTA numa escola pública. Que, estranhamente, ainda tá proibido. Uau. É, e mesmo tendo em algumas locadoras, em algumas lan houses, ainda tá proibido. Mas tá aí. Que nem o Counter-Strike, numa época, também foi proibido. Mas, tipo, nada a ver, cara. É. Então é isso, pessoal. Procurem sempre os originais e ver se não tá com alguma coisa legal. E se você estiver, não passe adiante. Tá? Guarde pra si, que o problema é seu. Que o problema é seu. Se você for preso, não vai ser eu que vai. Eu vou até bater palma se você está indo contra a lei. É isso aí. E não é coisa de polícia. É FBI. É. Sabe aqueles caras que entram na tua casa no meio da noite dando tiro e coitando. Sabe os caras que mataram o Bin Laden? É, mais ou menos isso. É, vamos lá. Que arranjar encrenca com eles. É, FBI. Federal Bureau Investigation. Que? vamos lá. Fãs de Bieber. Não. Esse aí o FBI, graças a Deus, já pegou. Se Deus quiser, você tá recebendo o tratamento que merece. Enfim. Vamos terminar essa edição. Termina mais uma edição. É. Foi uma edição um pouquinho diferente, né, Doc Roy? Foi. Mas não deixa de ser útil. É. Porque muita gente, às vezes, não conhece. Não entra no mundo assim, um pouquinho nesse mundo de. Nerd. Otaku. É. Por falta de conhecimento, de saber por onde começar. E essas dicas que a gente deu é um bom motivo pra você. Ou por exemplo, eu quero um anime bom pra me assistir. Aí ele baixa Beyblade. Isso é ruim. Aí ele vê uma coisa rasa, sem conteúdo, aí sem pensa, profundidade, é tudo, assim. é tudo igual, porque eu vou continuar nisso. Não. Pensa assim, mentaliza assim, o que que eu gosto? Eu gosto de uma história de romance, tem anime disso. Eu gosto de ação no Texas com piratas zumbis do espaço e. Galaxy Rangers. Tem isso, tem. Cara, tem tudo. O que você imagina? Eles são japoneses, asiáticos, eles fazem as coisas. Enfim, com essa declaração muito importante da Cláudia, vamos enterrar o programa de hoje. Enterrar, não, enterrar, não, nossa, não, enterrar, não, enterrar. Não, não, não. É. E é isso aí. Vamos terminar. Lembrando, oficina e for presentes. É, o melhor lugar da cidade para você, com energia ou não. E se você está cansado, sobrecarregado, com vontade de tirar um tempo da vida e dar uma curtida, vai lá onde? Hã? Cara. Ah, é. Na ABB. Na ABB. Agora, aos domingos. Cara, domingo é muito bom pro cara ir na piscina, cara. Você fala, não tem trabalho hoje, o que eu vou fazer? Ficar em casa naquela quentura? Não, vai lá pra piscina, vai lá, tem restaurante, piscina. Olha só, olha só, olha só. Vai beber, vai beber. Prazer. Vai beber? Na ABB. Sabe aquele momento que você pensa que já era pra ter desligado o microfone? Tchau, gente. Vai beber? Vem aqui para o próximo programa. Eu tô fazendo tchau com a minha mão, mas isso não interessa, porque vocês não estão vendo. E vai beber? Na ABB. Tchau. Não, para, minha, para. Ah.